país carregador dessa miséria, dividido entre Ipanema e a empregada do patrão, varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Ei, anos 80, que falar, charrete que perdeu o condutor. Eu disse, ei, anos 80, que esperança. Sonho de um sonhador. Acabei de dar um check-up geral da situação, o que me levou a reler Alice no País das Maravilhas. Acabei de tomar meu Kirin Drox, meu Discomel e outras pílulas mais. 2 horas da manhã recebo no peito um Plot Plus 25 e vou dormir quase em paz. E a chuva promete não deixar vestígios. Solta os vestígios aí pra gente ver como é que fica aí. Acabei de dar um outro check-up geral da situação, o que me levou a reler Alice no País das Maravilhas. Acabei de tomar meu Kirin Drox, meu Discomel e outras pílulas mais. 2 horas da manhã recebo no peito um Plot Plus 25 e vou dormir quase em paz. E a chuva promete não deixar vestir. E a chuva promete não deixar vestir. Ai. Eu vivo procurando em tudo quanto é lugar. Nos bares, nas igrejas eu tentei encontrar. Nos becos, nas esquinas, na lama e no pó. Até no bolso do meu paletó. Eu sei que essa coisa aqui eu tenho que achar. Talvez tão perto que a mão não possa tocar. Quem sabe uma gilete, talvez no coração. Olhei até debaixo do meu colchão, oh yeah. Oh, baby, baby, baby, eu preciso parar. Essa paranoia tenho que eliminar. Mas o que eu procuro você escondeu na barriga. Não quer me entregar? Que diabo você quer mais de mim? Que triste sorte a minha, fui me apaixonar por alguém que tinha um brilho estranho no olhar. Caí na sua teia, serei a tua ceia. Um pacto com Satã ainda quero tentar. Oh de marfim, Eu faço qualquer coisa, te dou tudo que eu tenho, ó bruxa. Por um pedacinho da paz que um dia eu perdi. Oh baby, baby, baby, eu preciso parar. Essa paranoia tenho que eliminar. Mas o que eu procuro você escondeu na barriga. Não quer me entregar, que diabo você quer mais de mim? Oh baby, baby, baby, eu preciso parar. Essa paranoia tenho que eliminar. Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim. Gargalhando seu canino de marfim. Baby, baby, baby, eu preciso parar. Essa paranoia tenho que eliminar. Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim. Gargalhando seu canino de marfim. Baby, baby, baby, eu preciso parar. Tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia. As pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia. De epilepsia. No teatro Vila Velha, velho conceito de moral. Bosta nova pra universitário, gente fina, intelectual. Oxalá, Oxundendê, Oxóssi, de não sei o quê. De não sei o quê. Foi andando, e uma década depois, nego dizia que indecência era o mesmo feijão com arroz. Eu não podia aparecer na televisão, pois minha banda era nome de palavrão. Nome de palavrão. E lá dentro do camarim, no maior abafamento, a mulherada chegando, altos pratos suculentos. E do meu lado um hip punk me chamando de traidor do movimento. Eu só aguento. Traidor do movimento. Chato, outros dizem que é banal. Já o coloco em propaganda, fundo de comercial. Mas o bicho ainda entorta minha coluna cervical. Coluna cervical. Já dizia o Eclesiastes há 2000 anos atrás: debaixo do sol não há nada novo. Seja bobo, meu rapaz. Mas nunca vi Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz. Chuck Berry faz. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. And tell Tchaikovsky the news. E pra terminar com esse papo, eu só queria dizer: fala, Raulzinho. Que não importa o sotaque, sim, o jeito de fazer. Pois há muito percebi que Genival. Judas Chib e Cocobá. Oh, rock and roll. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah, that's rock and roll. Raulzito falando, baby. This is rock and roll, and this is the real one. Sentada em minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentada em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano sem lar. Estou sentada em minha cama, tomando meu café pra fumar. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. É, porém, mas todavia eu sou um canceriano sem lar. Eu tomo café pra mim não chorar. Pergunto a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Estou deitado em minha vida e o soro que me induz a lutar. Estou na clínica, subi, estão longe do aconchego do lar. Café pra mim não chorar. Pergunto a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano sem lar. Eu sei que você você quer deitar, não dá rodeando a razão. Não, quem manda é o seu coração. Baby, a madre da escola te ensina a reconhecer o pecado. E o que você sente é ruim, mas baby, baby, Deus não é tão mal assim. Não, não, não, não, baby. No quarto crescente da lua, descobre a vontade que é sua. Eu sei que você quer deitar, não dá ouvido à razão. A mancha do batom vermelho, por que esconder no lençol? Se dentro da imagem do espelho, baby, baby, o inferno é o fogo do sol. Não, não, não, não, baby. Hoje você faz 13 anos. Quer deitar, não dá ouvido à razão. Quem manda é o seu coração. No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Vou, vou. Sei que não chegou a hora de se ir embora, é melhor ficar. Vou, sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Vou, chega. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. Esse meu canto que não presta, que tanta gente então detesta. Mas isso é tudo que me resta nessa festa, nessa festa. Eu vou ferver como que eu vou cão em chamas, como a tua cama que me faz tremer. Vou tremer como um chão de terremotos, como amor remoto que eu não sei viver. Vou poder contar meus filhos, caminhar nos trilhos, isso é pra valer. Sem sequer sentir, sentir a minha dor no peito que eu escondi direito, agora vai surgir. Surgir numa tempestade doida pra varrer as ruas em que eu vou seguir. Mm-hmm. Já falei sobre disco voador e da metamorfose que eu sou. Eu já falei só por falar, agora eu vou cantar por cantar. Já fui garimpeiro, encontrei ouro de touro. Eu já comi metade do bolo. Eu já avisei só por avisar, agora eu vou cantar por cantar. Que vier na cabeça eu vou cantar, até que o dia amanheça eu vou cantar. Tudo que vier na cabeça eu vou cantar, até que o dia amanheça eu vou tocar. Na sopa, zumbizando em sua mesa. Também já fui maluco, beleza. Eu já reclamei só por reclamar, agora eu vou cantar. Tudo que vier na cabeça eu vou cantar, desde o dia amanhecer eu vou cantar. Uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Achar que a culpa é do outro. É

Eu conheci esse baú num estranho ritual, reservado a poucos. Hoje eu posso enfim revelar que essa busca de séculos foi em vão. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É a escada do seu velho sonho que vai dar sempre onde começou. É a chave do maior poder que não vale um chiclete que alguém mascou, mascou. Oh, a pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É a pedra de cada dia que está no chão de qualquer lugar, aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passar. Nessa pedra, oh, a pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É Deus traçando linhas tortas. É mais um que nasce e começa a morrer, jogando o jogo da velha, o jogo da guerra, sem poder vencer, sem vencer. Oh, a pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. Oh, a pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis. Blue Moon. Blue moon, keep on shining so bright. You're gonna bring me back, my baby, tonight. The blue moon, keep shining so bright. I say blue moon, of Kentucky, does it keep on shining? Shine on about this girl, I'm light blue. Well, I say blue moon, of Kentucky, does it keep on shining? Shine on about this girl, I'm light alone. Well, I hit was on a moon last night, I shine bright. Shine on the mother's girl, I'm light and blue. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Keep on shining so bright, you're gonna bring me back, my baby, tonight. The blue moon, keep on shining so bright. Caria, eu já sei, em 506 e em 2000 também, que sempre houve ladrões, maquiavélicos e safados, contentes e frustrados, valores confusão. Mas que o século XX é uma praga de maldade e lixo, já não há quem negue. Vivemos atolados na lameira e no mesmo lodo, todos manoseados. Hoje em dia dá no mesmo ser direito que traidor, ignorante, sábio, besta, pretensioso, afanador. Tudo é igual, nada é melhor. É o mesmo um burro que um bom professor, sem diferir, é sim senhor. Tanto no norte ou como no sul, se um vive na impostura, outro afana em sua ambição. Dá no mesmo seja padre, carvoeiro, rei de paus, cara duro, senador. Que falta de respeito, que afronta pra razão. Qualquer é um senhor, qualquer é um ladrão. Misturam-se Beethoven, Ringo Starr e Napoleão. E o nove Dom João, John Lennon e Sam Martin. Igual como na frente da vitrine, esses bagunceiros se misturam à vida. Feridos por um sabre já sem ponta, por chorar a Bíblia junto ao aquecedor. Século XX, cambalache, problemático e febril. O que não chora não mama, quem não rouba é um imbecil. Já não dá mais, força que dá, que lá no inferno nos vão encontrar. Não penses mais, senta-te ao lado, que a ninguém importa se nasceste honrado. Se é o mesmo que trabalha noite e dia como um boi, se é o que vive na fartura, se é o que mata, se é o que cura, ou mesmo fora da lei. Vai cair, vai cair, vai cair. A estrela do céu, cair, a noite no mar, cair, o nível do gás, cair, a cinza no chão, juízo final, cair, os dentes de Jó, cair, o preço do caos, cair, peteca no chão, cair, o sol outra vez, cair, um filho pra luz, cair, da cara ao terror, cair, o expresso 22, cair, a máscara azul, cair, o verde do mar, cair, um novo gibi, cair, da cara ao suor, subir, cachorro urubu, subir, o elevador, subir, o preço do horror, subir, o nível mental. O disco voador, subir, a torre Babel, subir, o Cristo pro céu, subir, a chama do mal, cair, a estrela do céu, cair, a noite no mar, cair, o nível do gás, cair, a cinza no chão, cair, juízo final, cair, os dentes de Jó, cair, o preço do caos, cair, peteca no chão, cair, o sol outra vez, cair, o filho pra luz, cair, da cara o terror, cair, o expresso dos dois. Máscara azul, o verde do mar, o novo gibi, da cara o suor, cachorro no bu, o elevador, o preço do horror, o nível mental. Você é um pé de planta. Só dá no interior, no interior da mata, coração do meu amor. Você é roubar manga com os moleques no quintal. É manga, rosa, espada, guardiando matagal. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir com meu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir com meu amor. Umidade, orvalho que o sol não enxugou. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. É capinzal noturno, escuro e denso protetor de um lago leve e morno, teu oásis, seu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Umidade, orvalho que o sol não enxugou. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. É capinzal noturno, escuro e denso protetor de um lago leve e morno, teu oásis, seu amor.

Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus, achava assombração, mas... Mas eu tinha medo, eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção para a noia, com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Dedico essa canção para a noia. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. Ué! Todo mundo pede mais e pede mais. Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto, só porque você mandou. O que eu quero, eu vou conseguir. É. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais e pede bis. Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede. Olha o meu charme, minha túnica, meu terno. Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe, vindo uma metamorfose, numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, eu vou conseguir. Todo mundo pede mais e pede bis. Você é forte, faz o que deseja e quer, mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso. Aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, bis. E pede mais. E pede bis. E pede mais. Motel, bem longe do altar, lua de mercúrio, fogo e mel. Não fui o seu primeiro, você já tinha estrada, dois filhos, travesseiro e a empregada. Um anjo embriagado num disco voador jurou que o nosso amor era pecado. Mas a história mostra que a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Casamos por tesão, tesão, tesão, tesão. Bateu o terror, não tem mais solução. Te entrego os meus medos, meus erros, meus segredos. Divido minhas guimbas com você. Ei! Um anjo embriagado num disco voador jurou que o nosso amor era pecado. Mas a história mostra que a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Quebramos nossas caras pra se lamber depois. Amor e ódio é o certo pra nós dois. Casamos no motel, bem longe do altar, lua de mercúrio, fogo e mel. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal. Bandeiras na Avenida Zil, lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê, e da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação. Seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para totens e Jesus, jamais olhei para o céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, Atlantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, outra estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois esse modo está pra alugar. Ah! Hey! Grande Solução. Hey! Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free, tá na hora, é tudo free. Vamos embora da lugar. Os outros entrar, pois esse imóvel tá pra alugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Rodando não, rodando. César, como é que você tá fazendo o balanço? Aurinho. Isso. A turma do Jackson do Pandeiro. Isso aí. Vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de número invadindo meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Falado número um. Falado número um, não é preciso muito estudo. Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo. Uma vida só se vive, só se usa um sobretudo. Agora o 12. É só de pensar no 12, eu então quase desisto. São 12 meses do ano, 12 apóstolos de Cristo. 12 horas é meio-dia, haja dito e haja visto. Agora o 7. 7 dias da semana, 7 notas musicais. 7 cores no arco-íris das regiões divinais. E se pinta tanto 7, eu já não aguento mais. 2. E no 2 o homem luta entre coisas diferentes. Bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente. Rico e pobre, claro e escuro, noite e dia, comprimente. Agora o 4. E o 4 é importante, 4 ponto cardial. 4 estação do ano, 4 pé tem um animal. 4 Na história que me conte outra. Menino, quando hoje ele chega, plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capim-guiné pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castiguelê. É. Suarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha saqué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maldade, que faça caridade, se vire dê no pé. Sagui trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não fica mais parada, e o galo de madrugada tem medo de cantar. No planto capim-guiné pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Num planto capim-guiné pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô arretado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado, homem, e viu caxinguelê. Arruma, arruma, é, quando hoje ele chega, meu amigo. Ô, gente, é periquinho. Saudade retada. Inteiro eu sou carpinteiro do universo inteiro. Eu sou. Não sei porque nasci pra querer ajudar, a querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Carpinteiro. carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém. E sempre tentando mudar a direção do trem. À noite a luz do meu quarto eu não quero apagar. Pra que você não tropece na escada quando chegar. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Mas não sei porque nasci pra querer ajudar, a querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou assim. No final, carpinteiro de vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Solta a Igreja Invisível aí, meu filho. Música. transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, curso em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, curso em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, três prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Pastor João e a Igreja Invisível. Ah, Pastor João e a Igreja Invisível. Ah, Pastor João e a Igreja Invisível. Ah, passa a virgem aí, por favor. Eu sou areia da ampulheta, o lado mais leve da balança, o ignorante cultivado, o cão raivoso inconsciente, o boi diário servido em pratos, o pivete encurralado. Eu sou areia da ampulheta, o vagabundo conformado, o que não sabe qual o lado, espreito pesadas pirâmides, cachaceiro mal amado, o triste alegre adestrado. Eu sou areia da ampulheta, o que ignora a existência de que existem mais estados, sem ideia que é redondo planeta onde vegeta. Eu sou areia da ampulheta. Eu sou areia da ampulheta. Mas o que carrega a sua bandeira, de todo lugar o mais desonrado, nascido no lugar errado, eu sou você. Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. Thank you.

Yes, the man there up in the heavens, if I deserve me this kind of pain. I ask the man there up in the heavens, if I deserve me this kind of pain. Everywhere the ground is so dry, no trees, no green, just red. Lost my cattle, my Appaloosa, but lack of water some took away. Lost my cattle, my Appaloosa, but lack of water some took away. Even white winged birds flew away, flew away from my landside. It was when I said, my sweet Rosie, keep into your heart this heart of mine. It was when I said goodbye, sweet Rosie, keep into your heart this heart of mine. Right on. Thousand miles away now, feeling lonely, lost and blue. I keep on waiting, rain falls again there, so I'll be back there, come home again. I keep on waiting, rain falls again there, so I can go back, come home again. The glow green of your eyes flows again all over land. I can assure you, so don't you cry now, 'cause I'll be back, see to you again. I can assure you, so don't you cry now, 'cause I'll be back, see to you again. Confused girl, but it's alright, it's only the chime. And I'll sing a new time. You see now, boats are cruising the desert, oceans cracked by the heat, people drowning in rain drops, but it's alright, it's not a defeat. Thank you. sunshine is loaded on wine. Though I can laugh in the storm because I was born when the sun used to shine in June. Vai esperto, burro, você vai morrer aqui. Isso é um perigo, eu sei, mas esse é um país perigoso. Se você vacilar, neguinho chupa sangue do pescoço. E lá se vão mais dois CC. Essa rampa escorrega. But don't worry, baby, nós estamos aqui. Entre igrejas e cassinos e discursos tão cretinos, mesmo assim, são todos gente finíssima. Mas com eles ou sem nada, esse é nosso país. Eita, paizinho difícil. Detona do estado. Saiba esperto, burro, você vai morrer aqui. Isso é um perigo, eu sei, mas esse é um país perigoso. Se você vacilar, neguinho chupa sangue do pescoço. Eu queria poder saber o que dizer para lhe consolar, mas meu sapato tá apertado e pisaram no meu calo. Sai pra lá! Não quero ser treinado como um Doberman do sistema. Eu não quero ser treinado como um Doberman desse esquema. Nós gritamos um pouco, quebramos algumas vidraças, mas tudo bem. Eu já bem sabia que você não ficaria um minuto mais. Eu que já fui tudo que você já quis no mundo algum tempo atrás. Jamais esquecerei aquelas horas que passei junto ao teu lado, amor. Embora eu soubesse que mais tarde o amor esquece e só deixa a dor. Quando a gente ama mesmo é cego e não reclama nunca o que tem. Pois ainda te quero a qualquer hora, eu espero por você, meu bem. Estiver sofrendo e quiser voltar correndo, sabe onde me encontrar. Bem feliz serei, eu juro, não me importarei o tempo que ficar. bem feliz serei, eu juro, não me importarei do tempo que ficar. Bem feliz serei, eu juro, não me importarei do tempo que ficar.